Aleluia, glória a Jesus. 2020, hein, gente? Já registraram aí? Amém. E coisas melhores. Por quê? Porque nós estamos melhores. Tá? As coisas só melhoram quando nós estamos melhores, tá? E quando a gente não está bem, nunca está bem nada. Então não vamos esperar que o ano vai ser melhor. Nós estamos melhores. Nós temos que melhorar e crescer em Cristo Jesus. E aí tudo vai ficar bem, amém? Então vamos fazer a nossa confissão, chamando os perdidos. Coloque aí o nome das pessoas que você ama, que não estão salvas. Porque Deus age através da oração e Deus vai lá. Deus vai visitando essas pessoas até elas quererem. Então vai. Pai, eu intercedo por... Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Eu te peço, não leve em conta. Limpa a conta deles. Limpa a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. Porque tudo que fizeram eu não recebi. Então essa confissão que nós estamos fazendo aqui, esse pedaço, vem daquele pedaço do Evangelho que Jesus falou que se nós perdoarmos aqui na terra, será perdoado no céu. Vocês estão lembrados? Que eu até trouxe a pregação. Então nós temos essa autoridade. Porque se nós limparmos a conta dessas pessoas, agora elas estão limpas lá no céu. Amém. É o máximo, hein? Tá, então, por isso que, gente, tem como Deus chegar até essas pessoas. É, isso é muito maravilhoso. E eu te peço, Jesus. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. Manda trabalhadores para a seara deles. E, Pai, eu te peço. E, Pai, eu te peço. Que os anjos sejam enviados. Que os anjos sejam enviados. Para visitar essas pessoas. Para visitar essas pessoas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Que as farão ouvir a sua voz. Que as farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. E saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor. Jesus, eu te peço, por favor. Visita-os. Visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão. Muda a atmosfera onde eles estão. Encha-os com a sua glória e com a sua presença. Encha-os com a sua glória e com a sua presença. Para terem um encontro divino com você. Para terem um encontro divino. Com você. Sabe como que é essa unção? Aí Deus vai te aproximando, pondo uma unção, porque Deus pode fazer isso, a pessoa não é salva, mas Ele põe. Aí a pessoa pensa, ai, eu preciso para a igreja, eu preciso achar esse Deus, eu preciso. É isso aí, a pessoa começa a sentir isso, aquilo vai assim nelas, e elas vão. Eu sei que na presença da sua graça, eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, eles decidirão pela salvação. Eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. Estão cheios com o Espírito Santo. Estão cheios com o Espírito Santo. Estarão na igreja para o resto da vida deles. Estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor. Eu sei que você, Senhor. Nunca vai violar a vontade deles. Nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória. Mas na presença da sua glória. Eles usarão a vontade própria. Eles usarão a vontade própria. Para escolher a vida eterna. Para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já está feito, né? Porque Deus ouve todas as orações, né? Você sabe, né? Sabia que Deus ouve as orações? Amém. Deus ouve. E se você orar por mim, Deus ouve e eu ouço também. Viu? Eu recebo. Amém. Sabe o que outro dia, gente, acontece? A menina que trabalha em casa, a Laura, ela é muito divertida. E ela fala assim, não! Tudo que ela precisa, eu chego aqui lá, não sei o que. Ah, mas eu fiquei pedindo para Deus, eu fiquei. Eu sei que a senhora ouve Deus, eu sei. Porque ela já teve provas, milhões, assim, de provas. Aí acontece o quê? Bem no dia do domingo passado, eu estava lá orando de manhã no quarto, mas já era perto da hora do almoço. Aí ela me liga lá no quarto e diz, dona Ana, é que acabou o gás. Eu disse, ah, Laura, tenha dó, agora. Que dia que você virou o outro bujão? Você não me avisou? Não, mas eu avisei. Aí ela inventou que ela avisou, só pra maneirar a barra. Eu disse, ah, tá bom. Aí eu fiz, ai meu Deus, e agora, né? Pra finalizar. Falei, bom, deixa eu lá na geladeira, tem um monte de número de telefone da CQ Gás, tem um monte, né? Liquid Gás, tem um monte. CQ Gás, um monte. Daí, no que eu tenho no celular, eu liguei, o cara não atendeu, esse que vem sempre. Falei, ah, mas eu tenho lá. Aí eu fui lá, achei um, liguei, falei, ai, olha, eu tô precisando de gás. Não, eu vou aí agora. Qual que é o seu endereço mesmo? Falei, tá. Ah, tá bom, então pode trazer dois bujões daqueles grandes. Tá bom, tá bom. Ai, tá bom. Ele ia cobrar um pouco a mais, porque era domingo e tudo. Aí o homem veio e nossa, assim, dona Ana. Eu até me ajoelhei aqui no chão, falei, Senhor, não deixa ela ficar brava comigo, não fizer ela não vir aqui embaixo agora voando. Mas, ai, Senhor, não deixa nem ela gritar, falar nada. Eu falei, mas você sabe, Deus. Ela falou, mas é por isso que eu fiz essa oração. Realmente. Não, daí eu pensei assim, não, eu vou lá embaixo agora, eu falei assim, mas... Vou acabar com ela agora. Vou falar, mas tá a sua responsabilidade. Como é que você faz agora domingo? Se for segunda, tudo bem, mas domingo, essa hora. Eu falei assim, não, nem vou falar nada com ela. Deixa. Se você é uma pessoa que tem muita comunhão com Deus, você age conforme Deus quer que você age. Então, isso é a nossa... consciência que está sempre nos ajudando, a consciência da pessoa que nasce de novo, tá? Que pessoa que anda com Jesus, que é a continuação do que nós vimos ontem, hoje, que eu vou colocar aqui agora, para ver que nós falamos sobre alguma parte da lei que não é preciso fazer agora, porque Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar. Então, coisas que eram, porque ele era a perfeição da lei, tá certo? Então, coisas que eram precisas fazer, tipo sacrifício de animais, não é preciso mais, porque ele foi o próprio sacrifício. Então, isso aboliu, não precisa, né? Coisas desse tipo. E a gente viu mais alguma coisa. Agora, o resto da lei que Deus estabeleceu, que não pode, continua, faz 3.000 anos e está por aí. E Deus ouve as pessoas... que estão no erro, que a gente não pode andar naquilo que Deus disse que não, porque senão nós saímos do reino e perdemos a salvação e vamos para o inferno. Vai mesmo. Tá? E isso é até hoje no cristianismo, com o novo nascimento, e lá também era. Quem transgredisse a lei, dependendo do pecado, do que fizesse, a punição era morte. Então hoje a punição para nós, de coisas que Deus diz que não pode ser, não é uma morte instantânea assim, mas é uma morte espiritual, tá? Perde a salvação, não vai para o céu, vai para o inferno. Então, aquele que se arrepende, hoje nós estamos então enfocando as pessoas salvas que pecam, que não é para pecar, não é para transgredir a palavra, porque ele diz para guardar a palavra. Mas vamos que aconteça um deslize de repente. Então tem que haver o arrependimento para receber a misericórdia de Deus, o perdão. Então é isso que nós vamos enfocar agora. Veja Lucas 19. Vamos ver aqui Zaqueu. Vamos ver rapidamente a história de Zaqueu aqui. Lucas 19. Está valendo isso, queridos? Amém. Né? Sabe por quê? A gente tem que estar bem afiado nisso, porque... tudo bem, você sabe, mas você tem que estar baseado na palavra para ajudar as pessoas que vão se aproximar de você. Você tem que ter fundamento, né? Então, baseado na palavra, tá? Então, Lucas, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então, presta atenção aí nessa palavra, tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que vieram, que viram isso, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então vamos agora ver o capítulo anterior, 18, a parábola do fariseu e o publicano. Veja só, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, ok? Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Ele mesmo que se justifica, né? Ele que é a salvação dele, ele que já deu o ponto de salvação para ele. Então, a arrogância, tá? Não vê o que Deus fala, ele que se acha, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ah, que beleza. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê misericordioso, propício e misericordioso. Sê misericordioso a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, com certeza, este homem publicano é Zaqueu, homem rico. Porque ele diz que foi para casa justificado, salvo. E aqui Jesus disse para ele, veja só, que Jesus sabia o nome dele, porque ele ouviu, Deus ouviu a oração que ele fez no templo. Seja misericordioso comigo, me perdoa, me salva, tá certo? Veja como que Deus ouve as orações. Quando você faz uma oração de arrependimento, Deus vem em auxílio, mas tem que ser um arrependimento verdadeiro para Deus perdoar e salvar, tá? Então foi o caso, este estava arrependido e clamando a misericórdia de Deus. Então veja que Jesus sabia o nome dele, porque foi ouvida a oração dele. É o máximo isso, gente. Tá? Então veja como que o Espírito Santo dá a revelação da palavra. Isso faz parte da meditação. De tanto você ler, você começa a ter a revelação. Tá? Então, você viu que Jesus já sabia onde ele estava, sabia o nome dele, olha para cima, fala o nome. Não é por acaso. Tá? Então, é uma história verdadeira. Então Jesus diz: eu preciso ir na tua casa. Por quê? Para te dar salvação. Tá? Porque ele pediu, não é o máximo isso? Então, quando nós clamamos essa misericórdia e o perdão de Deus, ele vem. Então vamos ver João 8. João 8. Então, por isso que cada vez que a gente vai tendo revelação e entendimento da palavra, nós oramos com mais fé. Veja a importância de ter revelação. Porque a revelação te dá entendimento e você ora baseado, estruturado no fundamento da palavra e você ora com fé. Tá? Então, não é nada intelectual, nada na cabeça. Porque quem está com a palavra no intelecto, na cabeça, não tem fé. Tem que estar no coração. Tá? Então vamos ver aqui João 8, versículo 12. Veja só. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então essa luz da vida é ter esse novo nascimento, que é a luz, e andar com Jesus. Tá ok? Por isso que quem anda com Jesus está andando na nova natureza com esta luz que é vida. E é por isso que tem mudança de vida. Atenção, tem muitas pessoas que não mudam de vida nunca. Eu vou explicar isso mais pra frente um pouco. Precisa ter muito cuidado, quem não muda de vida, não está andando com a nova natureza. Então tem muito engano por aí. Precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente não está falando que está cheio de pessoas na igreja que nem salvas estão, e pensa que estão. O próprio Kenneth, a gente já leu no livro dele, eu pelo menos já li. Nem tem qual, porque eu já li tanto que não sei. Então, mas não importa, ele mesmo não está salvo, ele relatou que ele não estava salvo, que ele desceu até a porta do inferno. E quando ele clamou perdão e misericórdia, uma mão poderosa tirou ele de lá, de baixo, e trouxe ele, e ele viveu no corpo dele, para ser salvo. Foi o máximo, né? Então, o que precisa é ter arrependimento dos pecados. Mas eu nunca vou ter arrependimento se eu não estou andando com Jesus. Né? Porque o Espírito Santo, conforme a gente lê aqui na carta aos Coríntios, que o Paulo explica bem lá, que o arrependimento santo, vindo do Espírito Santo, nos traz salvação. Tá? Que ele traz, ele dá que nem uma tristeza, mas é isso que ele quer dizer, um arrependimento. Eu não posso viver desse jeito, eu não posso ser assim. Então, isso é fruto do tempo que eu ando com Jesus, do meu caminhar com ele. Tá, gente? Porque precisa ter cuidado daquela pessoa que só vem na igreja. Nem todos que só vêm na igreja estão salvos. Certo? Tem que andar com Jesus. Tem que haver mudança, porque a nova natureza traz mudança. Entenda isso. A nova natureza traz mudança. Quem anda na nova natureza vai ter mudança. Então veja Romanos. Romanos 13, versículo 12. Atenção, que vai falar de luz novamente. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que é a arma da luz? É a nova natureza. Tá? Essa nova natureza que tem essa vida espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nós temos que ser revestidos destas armas da luz. A nova natureza é luz, é arma contra as trevas. Vocês estão me acompanhando? Amém, amém. Não é só a pessoa que anda com Bíblia para cima e para baixo, que canta hino e que dá glória a Deus, que está bem com Deus, hein? Nós temos a palavra de Deus para nos iluminar. Tá? Então nós temos essa nova natureza. Preste bem atenção, você tem uma nova natureza. Você tem que ter experiência com a sua nova natureza. Uma experiência de vida. Todas as pessoas que têm experiência com a nova natureza são pessoas que estão mudando constantemente. Tem que haver mudança. Porque se não estiver na nova natureza, andando nessa vida nova que o Senhor nos deu, está andando nas emoções. E quem, eu já trouxe ensino aqui, quem anda nas emoções não está salvo. Então tem muita gente que prega nas emoções, tem muita gente que fala nas com as emoções e participa de tudo com as emoções e não está salvo. Então nós precisamos estar atentos. Então veja Romanos 2 agora. Vamos lá. Romanos 2, versículos 14 e 15. Veja só. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Quer dizer, nunca leram lei nenhuma de Deus. Nasceram de novo, a lei está gravada lá. Então, eles têm a lei. Eles nunca souberam de lei. Mas quem nasce... Aí você lá soube de lei antes de nascer de novo? Não, você nunca leu nada de lei. Você lá sabia? Você nunca foi num lugar que alguém abrisse a Bíblia e fosse falar de lei para você? Tá? Mas você nasceu de novo, você começou a entender na hora sobre lei, sobre o que é certo e o que é errado, porque essa lei está gravada em você. Essa lei está dentro de você. Tá? Então, essa nova natureza serve de lei para você, é isso que ele está dizendo. Ó, que demais. A nova natureza serve de lei, pois a lei está gravada nela. Então, é nela que você tem que andar, no quê? Na nova natureza, no que você foi feito de novo. Aí no 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Pronto, ele explicou agora, ficou bem clarinho aí. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, quem vive com a nova natureza vai saber o que é certo e o que é errado. Mas tem que seguir quando você souber. Você está fazendo uma coisa errada e você acha que não tem importância. Porque hoje, gente, os crentes modernos, né, eles estão achando que não é assim tudo tão mal. Que há uma certa liberdade, que pode introduzir alguma coisinha. E não pode. Nós vimos bem ontem, bem claro, que não pode introduzir nada do moderno, nada desse mundo, das coisas de Deus, tá? Então, como ele diz aqui, que essa consciência que está na nova natureza, ela age nos pensamentos, né? Dando para você o que é certo ou o que é errado. É, ou ela te acusa ou ela te defende. Então, se você é uma pessoa que medita na palavra de Deus, por isso que eu sempre digo, quem medita na palavra de Deus muda de vida. Por isso que você tem que ler muito a Bíblia, confessar a palavra, falar bastante a palavra, orar em línguas, adorar, tudo isso aí. Isso vai fazendo o quê? Vai dando força para a sua nova natureza, onde está a consciência, e ela vai acusando ou defendendo. Assim que você tem que fazer, assim não pode fazer. E você tem que obedecer. Então vamos Romanos 8 agora, versículo 13. Diz assim, ó, por que, 13, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte? Mas não está tão claro aqui, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Quer dizer, a pessoa não quer entender e nem ouvir Deus, certo? Uma pessoa que não quer entender e nem ouvir Deus, ela está onde? Me diga. Nas trevas, né? Quem está nas trevas é quem? É o diabo, né? Então está com ele. E qual é o lugar do diabo? É o inferno. Vocês estão acompanhando, gente? Não é para andar no erro, no pecado, não pode. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, adorar o Senhor, ficar na presença dEle, orar em línguas. Eu vou sabendo o que é certo e o que é errado. Em todas as áreas da minha vida. É o máximo. Porque se viver de segundo a carne é aquele, é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, eu que decido. Acabamos de ler lá na parábola do fariseu e o publicano. Eu é que sei, eu ajudo no reino, mas eu faço o que eu quero, eu ajudo do jeito que eu quero. Está valendo para si? Não. Até valeu para nós aqui, tudo bem. Mas para si? Para a salvação? Não valeu. Vocês estão acompanhando, gente? É sério. Então, há enganos ou não? Foi o que eu disse ontem. Que o Senhor nos guarda, nos livra. Nos livra do mal. Tem gente que pensa que livrar do mal é só de um acidente, de uma bala perdida, de um, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer. Mas, gente, o engano da doutrina é muito pior. Porque Jesus falou que o pior é aquele que mata e leva para o inferno. O resto você não precisa ter medo, não. Porque se morrer, é que nem Paulo diz, é lucro. Vou para o céu mesmo, vou com Deus, acabou. Estão me acompanhando, gente? Tem que mudar. Não pode ficar desse jeito. Puxa. Então, porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito nascer de novo, não é Espírito Santo, se pelo Espírito nascer de novo, mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, quem tem a nova natureza tem condição de viver dentro da vontade de Deus. Você tem, se você nasceu de novo, você tem a condição plena, 100%, de viver dentro da vontade de Deus. Agora, gente, os judeus, eles não conseguiam. Eles conseguiram, por acaso? Não. É o que nós lemos lá agora, Romanos 2. A gente não foi lendo tudo. Mas ali estava explicando que os judeus não conseguiam. Mas o que nunca viu lei, a nasceu de novo. Nossa, já teve essa lei que os guiava. Somos nós, tá? Então, o judeu, na verdade, nunca conseguiu porque nunca foram nascidos de novo lá antes de Jesus. Eles tinham a lei, mas eles não conseguiram andar nela. Então, essa é a grande diferença. Agora, nós temos a lei e nós nunca tivemos. Agora, nós temos ela gravada dentro de nós. Então vamos lá, 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A nova natureza é a luz ou é a treva? É luz. E por que que eu estou na treva? Porque eu não estou na luz. Quem está pecando está nas trevas, não está na luz. Portanto, não está em Deus. E se a pessoa nem se manca que não está em Deus e na luz, ela está morta mesmo espiritualmente. Porque a consciência já não fala mais, já perdeu. Já perdeu o Espírito Santo, ó, já saiu. Então quer dizer o quê? Perdeu a salvação. Estão entendendo por que é importante você ficar sós com Deus? Ô, gente, o que, que vale para você nessa vida? Porque ela é passageira, né? O ontem já acabou e esse aqui já metade já foi. Não volta. Mas está indo para um lugar onde vai ser eterno. O que, que você quer para a sua eternidade? Você fica correndo o mundo inteiro, o dia inteiro, para ver se tem alguma coisa boa. Mas você tem que correr para você ir para um lugar bom quando você partir daqui, porque você não vai ficar aqui. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Aqui você não vai ficar. Você vai ter que ir para um lugar. Mas para qual lugar? Vou cantar a música. Vocês estão esperando? Céu e inferno é o que há. São dois caminhos para você escolher. Hoje Cristo lhe estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Se o seu coração parar de bater agora, você vai embora. Para onde você vai? Você que decide. Não adianta, não tem desculpa. Ah, que isso. Ah, que aquilo. Ah, você que está decidindo o que você quer. Já vai ler provérbios. Ai, ai, ai. Não tem um ai, ai lá? Então, esse ai, ai, ai, ó. Morte na certa. É insatisfação. Deus te supre, Deus te dá tudo. Já te deu, você que não vai buscar, você não quer mudar. Então você está salvo. Você tem que ter experiência com a sua nova natureza. Então, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você tem noção do que é trevas? Será que você tem noção? Vai ler Bíblia, mas no Novo Testamento você vai ver o que é trevas. De modo que você vive, como você vive, o que, que sai de dentro de você a cada segundo? É luz ou trevas? Ninguém vai precisar andar enganado. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, se nós andamos com a nova natureza, aquela parte, ela alinha a nossa vida à palavra. Eu vou andar de acordo com a palavra se eu ando com a nova natureza. Eu tenho uma consciência, ela me alinha à palavra. Então eu não vou pecar mais. Eu não ando pecando, né, demais? Só que quem está nas trevas muitas vezes julga a luz como pecado, porque acha muito pesado. Vai ver o que, que Jesus fez. Como ele reagiu às trevas. Não que ele não amasse, mas ele corrigindo a doutrina, tinha que proceder daquela maneira. Porque Deus não tolera trevas. Não tolera doutrina errada. Deus não tolera. Vai para o inferno, doutrina errada. O pastor dele sempre pregou isso. O pior diabo do inferno é o da doutrina errada, da religião. Está dentro da igreja, esse diabo. E tem mais, meus queridos. Presta atenção. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, fazem um clamor a Deus emocional. Porque estão numa agonia de vida, num desespero. Você sabe o que eu estou falando. E clamam o nome de Jesus e coisas acontecem. Só que essas pessoas não estão salvas. Porque não é de coração, é da emoção. De uma aflição, de uma angústia. É diferente de quem clama de coração. Porque se você quiser ser salvo, você tem que clamar com sua boca e seu coração. Que Jesus é o Senhor. Sim ou não? Está escrito lá em Romanos, capítulo 10. Não é isso que está escrito lá? Todo aquele que confessar o nome de Jesus, né? e crer com o seu coração de que Ele é o Senhor, está salvo. Então a pessoa nem crê, nem está confessando, ela clama com desespero. Ela clama com desespero. Tem muita gente aí na rua que clama por Deus num desespero, gente que nunca nem clamou Jesus como seu Senhor, e Deus faz coisas. Vocês sabem disso, que essa é a misericórdia. Mas isso não quer dizer que a pessoa está salva. Não é bom você saber disso? Você pode se ajoelhar agora, vai falar, Deus, por favor, faça. E nós, Ele vai fazer, mas você está salvo? Ou a sua vida é de coração para aquilo que Deus quer que você faça? É com a sua consciência? Porque tudo que você fizer para Deus tem que sair do seu coração. Vocês estão acompanhando? Tem muita gente que está angustiada, se enfim, qualquer igreja senta lá porque quer. E fica lá e de repente vem lá uma paz, alguma coisa. Mas isso não quer dizer que a pessoa está salva. É muito além do que isso. Pense no sacrifício de Jesus na cruz, gente. Pensa no que Deus sofreu, tendo que se tornar um homem, uma pessoa imunda, sem pecar. Ah, é? Então qualquer coisinha, qualquer besteirinha já está salvo, já. Qualquer coisa que você quer. Não. Se é de emoção, não vai. Acabamos de ver aqui. Se anda na carne, meu Deus não está lá. Vocês estão acompanhando? Está cheio de gente que está falando de Jesus aí, que não sei quem, não está salvo. É bom ir pensando, porque tem que ser de coração. Quando você faz qualquer coisa, já não está escrito que tudo que você fizer faça como para o Senhor? É assim que você vive? A sua vida é para o Senhor? É por aí. Amém? Não é sério, gente? Uma delícia. Ótimo, eu não estou fazendo nada em vão e nada passageiro, é eterno. Porque toda obra de Deus é eterna. Está valendo? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por que a verdade não está em nós? Porque aqui está dizendo que nós não temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, então a verdade não está em nós. Estão acompanhando, gente? Amém. Tem que, olha, nós já pregamos o negócio de perdão, tem que viver muito bem um com o outro, um com o outro, um com o outro. Tá, não é pra você ficar lambendo, os outros fingindo, não. Mas aqui dentro tem que estar 100%. Você pode até não se afinar muito, mas aqui dentro tem que estar 100%. Quando você olhar para aquela pessoa, tem que ter amor, compaixão e misericórdia. Tem que ter amor e misericórdia por aquela pessoa. Você ser capaz de dar a sua vida para ela, o seu lugar para ela, abençoar aquela pessoa. E não só criticar as pessoas. Atenção, não só criticar, olhem para mim todas as pessoas. Não só criticar as pessoas. Tem que ter amor pelas pessoas, seja quem for. Tem que ter paciência. Vocês estão acompanhando? Você não está andando nas trevas, está se enganando. Isso aí tem que, ó, ser afinado aí dentro. Polido. A gente pode, nós temos defeitos, podemos ver defeitos dos outros, mas isso não quer dizer que você não ama. Você vai e serve com amor. Sem resmungar. Jesus não resmungou nada para me servir. Morreu no meu lugar. Isso é amor. Não estou dizendo que é para você andar com aquela pessoa, com aquela. Não é preciso andar, você tem que amar. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, quem anda com a nova natureza vai sendo alinhado à palavra, vai adquirindo luz cada dia mais. E aquelas trevas do passado têm que sair, tá bom? Não pode ficar essas trevas aí dentro, não. Está faltando andar com Jesus. Vem na igreja, mas não anda com Jesus. Bela coisa. É engano. É diabo. Ele está dentro da igreja, o diabo. Viu? O lugar onde ele mais está dentro da igreja. É. Pois é. Os botecos é dele. Agora, se ele achar espaço no coração de gente dentro da igreja, é lá que ele quer. Porque daí ele vai fazendo confusão e até tirar a pessoa da igreja. Ou então fica ali chocando, né? O cirizinho, né? Na água morna. Até esquentar e morrer. Eu seria agora, ganha mãe. Mas quando ferve, o siri não percebe, porque ele está tão ali. Quando perdeu, já morreu. É assim que é a vida espiritual, se a pessoa não toma jeito. Tá valendo? Amém. Ano 2020, hein? Já foram 20 anos do ano 2000. Está na hora de melhorar, né? Aí no 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu preciso saber quais são os meus pecados. Eu detesto você, eu não gosto de você, é um bicho chato, não quero saber, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então eu não tenho nenhuma comunhão com Deus. Não tem como a minha consciência me alertar, me acusar disso. Então não tem como ela me defender. Vocês estão me acompanhando? Veja lá a tua conduta, o que você fala, o que você faz, que jeito você é. Se é ranzinza e etc. Estão acompanhando? A pessoa vai pegando uma idade e vai ficando ranzinza. Porque se não se vê criança ranzinza. Criança já é um pouquinho chatinha. Calma lá, calma lá. Calma, agora a gente vai pegando idade e vai ficando ranzinza. Ó, vê lá, hein? Ranzinzice. É coisa do diabo. Precisa ser polido, precisa ser mudado. Vocês estão acompanhando, gente? Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. De novo. Eu nem tenho pecado. Sei lá, não só pedi perdão do quê? Nem fecho tanto em nada mesmo. Ah, maravilha! Você está mais que Jesus já, hein? Vocês estão acompanhando? Nem, quer dizer, nem percebe, é trevas mesmo. Não tem um minuto de arrependimento? Nada. Olha, mas se o arrependimento vem do Espírito Santo, tem que haver mudança. Coisa emocional não traz nada para a vida, tá? Então, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estou falando isso para não pecar. Chega. Você é uma pessoa que nasceu de novo ou não? Você tem que ter mais experiências com a sua nova natureza. E olha, tem mais. Deus manda testes para a gente. Tipo assim, para ver se a gente vai querer seguir a palavra dele. Não é só o diabo que manda teste. Deus também, tipo assim, serviços, vamos dizer. Agora você vai ficar com aquela pessoa ali. Com aquela pessoa. Não tem como mudar. Não, mas é com ela que vai ser afiado. Ah, mas eu detesto. Não aguento, ai, não aguento mais. Não, mas Deus está te corrigindo, cara. É, o que você quer? É ali que você vai ter que ser corrigido. Então, se você não está aguentando, vai orar, vai deixar a sua consciência te alinhar com a palavra, você vai ficar liberto, você vai ficar ótimo. Aí, em vez de ser aquela implicância, chatice, dificuldade, vai ser o amor, que é leveza, tudo ótimo. Passou, pode, agora você faz. Vai. Agora vai por outro chato. Vem aqui lá, vem o próximo. Quer dizer, chato para você, né, querido? Não. Entendeu? Porque o outro está achando lindo, bonito. Mas é assim, vocês estão acompanhando? Amém. Tem que passar, porque tudo é no amor. Tudo é no amor. Porque Jesus já explicou com relação a isso. Uai, você quer o quê? Escolher as pessoas fáceis para você andar com elas, porque elas não vão pisar no teu calo, elas não vão te encher, elas não vão te criticar, elas só vão te lamber e jogar confete. Então, você nunca está andando no amor, nem tem misericórdia, coisa nenhuma. Jesus falou bonito, hein? Está lá no Evangelho, Mateus. Eu só estou parafraseando o que ele disse, né, gente? Um modo simples de falar, mas é isso que ele quis dizer. Vocês estão me acompanhando? Amém, amém. Ah, vamos escolher gente legal, gostosa para andar? Não, você não, você não, você não. Ah, você sobrou meia, pessoa, só meia. Ah, eu sou exigente, pelo amor de Deus. Está na treva. Não ama coisa nenhuma. Você é capaz de estar com uma pessoa chata, servir, ajudar? Ainda convidar para ir num cafezinho? Faz isso. Você vai ver que a sua vida vai ser premiada por Deus. Ele vai começar a fazer coisas boas para você. Porque Deus só faz coisas boas. Mas coisas que você nunca imaginou. Então não fica fechado num casulo. Tá? Essa pessoa não entra no meu carro. Aquela pessoa não entra... Ah, não senta do meu lado. Vixe! Gente, eu dei carona a minha vida inteira e nunca... me acondicionar. Porque, gente, se não está conveniente, eu nem ligo. Me afeta. Só para lá. Vocês estão acompanhando? Então é por aí. Então, ele diz, olha, eu estou falando isso, meus queridos, meus amados, para você não pecar, tá? Então, se eu não tenho luz em mim, eu não estou andando com Jesus. Porque isso é luz. Às vezes você pode não se agradar com certas coisas, mas você faz com leveza. Porque o amor não tem peso. Não é aquele burrinho carregado lá. Viu? O amor é suave. Você aguenta. Porque é amor de Deus. É completamente diferente. Né? Aquelas pessoas que não aguentam a segunda-feira. A vida não é só o domingo, né, gente? Tem a segunda, terça. Então, meus queridos, essa nova natureza é para trazer mudança. E se não traz mudança, toma muito cuidado, porque a pessoa vai se afastando do reino assim, ó. Vai se afastando, porque nada é mal hoje. Ninguém está pregando isso aí, por aí. Nada é mal. Vai se afastando até cair lá no inferno. Está viva ainda. Aqui na, viva aqui na terra. Certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que ele está falando aqui, olha, eu estou falando isso daqui para você não pecar. Não é para pecar. O nosso problema, gente, é que nós lidamos com pessoas. Todo dia. Não existe clausura de você ficar num buraco lá fechado sozinho. Que é isso? Coisa de louco. É, já ficou bem virado, porque não é para fazer isso. Nós temos que viver com pessoas e amar as pessoas. Nós temos que mudar o nosso jeito. Tem que ser alinhado à palavra. Então, você toma muito cuidado com as pessoas que não estão vivendo na palavra e achando que não tem pecado. Porque vocês sabem, Jeremias bem mostrou para o povo de Israel, vocês estão pecando. Mas já vocês não estão pecando. Imagina! Está tudo certo. O que aconteceu? Foram ser cativos na Babilônia por 70 anos. Porque acharam que não estavam pecando. E está cheio de crente dentro da igreja com a mesma situação. Achando que não está pecando, que não tem problema, vai ficar cativo na mão do diabo. Só que não vai ter 70 anos, não. É a eternidade, porque Jesus já veio. Vocês estão acompanhando? Vai ler Bíblia, vai ver o que, quanto que Deus falou com aquele povo. E adiantou? Depois ficaram chorando que Nabucodonosor mandou o exército dele queimar Jerusalém e pegar todos os vivos como escravos e trazerem para serem cativos lá, escravos dele, por 70 anos. Eles não acreditaram. Então, claro que nem todos, né, gente? Você viu, Daniel, com aqueles três lá, tudo, eles creram, mas foi tudo num bolo só misturado, aí, de repente. Né? Porque se os crentes, se as pessoas que realmente se dizem nascidas de novo estivessem todos andando na luz, a gente ia comandar esse mundo aqui. Que era para acontecer isso. As pessoas aceitaram Jesus? Nem sei de que jeito. E muitos nem aceitaram, né? Como eu disse, é emocional. A pessoa que é só da emoção, que aceitou, que fala de Jesus, não está salva. Sério. Tem que haver mudança. Valeu, gente? Então, isso é, foi a continuação de ontem. Então, nova natureza traz mudança de vida. Tem que trazer. Então, vai lá ver se você está mudando, como é que você está vivendo. Glória a Deus. Deus ouve as orações. Bom, você viu a Laura, né, que trabalha comigo, né, gente? Não, Deus ouve. Qualquer pessoa que clamar o nome dele, você pensa que não? Não interessa se a pessoa é salva ou não. Ele ouve. Agora, é bom que quando alguém ora para você com uma coisa boa, você receba. Eu estou lá em casa orando e falo, Deus, eu recebo todas as orações que são feitas para mim agora. Em nome de Jesus. Faz muitos anos que eu faço isso. Não é quem me ensinou a fazer isso? Pensa. Porque de certo um monte de gente no mundo está olhando para mim. Eu, mas eu recebo agora. Recebo mesmo. E quando você me abençoa, eu recebo na hora. É, glória a Deus. Por isso que não pode amaldiçoar, tem que abençoar. Aleluia.